3662, autorizado o sinal ILS X-Ray pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Autorizado o sinal ILS X-Ray, autorizado para estabilizar o sinal ILS X-Ray. Boa noite, eu sou o Rodolfo, Rodolfo. Informação, Rodolfo. Estado 3-0 para Brasil. Recolando a pista 1-0 com a curva à direita na saída Arbor. Tendo o final do seu motor, 5-7 ao transponder, o voo 1-6. Por 4070, acione a identificação, autorizado para o ETAP. Desça para o nível 050 após e tá, prossiga via para 2000 pés. O QNH 1015. Dan 3662, chame Torres, Salvador em 1.8.6. Salvador, boa noite, está 3662, ponto de Serra, baixo para baixo. 3662, pois autorizado, pista 1-0, vento 1-0, grau de sincronia. Autorizado, ponto 1-0, está 3662. 463-10, acione identificação. Autorizado para o EDITAP, desça para o nível 050, QNH1015. Terra 3603, por favor. 3603, além da cola, pistão na 0, ventou no 60 graus, 5 nós. E autorizado, final ILR Sexway, pistão na 0, reporte estabilizado no localizador. Grado 2000, vai passar estabilizado no 15, eu acho, o passeio está ligado. A passagem do tráfego da. É o tráfego que está lá na remota? E trabalhar para o táxi, com o número 3, tá? Então, após Babog, voe ITAP, desça para o nível 060, QNH1015. Super 3, decolou aos 4219-35, bom voo. 19-35, obrigado, boa noite do 3603. Controle Salvador, boa noite, tá 3603. Ban 3603, contato radar, suba para nível 340, cruzar 2000 pés, autorizado pro de Lida. Depois 2000, direto Lida, salto para o 340, tá 3603. Enem 6310, totalmente visual, pode voar duna, descer para 2000? Enem 6310, desça para 2000 pés na pro de Duna. QNH-1015, autorizado, final ILS, X-Way, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. 2000, Duna, reportamento estabilizado, também 6310. Ban 3858, desça para o nível 050. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. E a Índia, Paulo espera... localizador e visual azul 4070. Azul 4070, chame Torres, Salvador em 118.6. 118.6, muito obrigado, azul 4070, boa noite. Boa noite. Azul 4070, nacional, boa noite. Boa noite, azul. Continua a aproximação agora de pista livre, vento de 150 graus com 7 metros. Aguarda pista livre, azul 4070. Europa 083 is cocked into clear via both arrival to flight level 060, altimeter 1015. Após etapa, desça via para 2000 pés, o QNH no 015. Após etapa, via até 2000 pés, na 7-0, pouso autorizado, pistão na zero. Pouso autorizado para o azul 4070. Tomar o vento, por gentileza. 160 graus, 7 nós. Grato. Estou na 63, decolou aos 47, chame 1935, por favor. 1935, boa noite. Controle boa noite, é o Gol 9113, livrando 1500 na sua escolha. Quero reporte estabilizar no localizador. Boa noite, Gol 9113, livrando 1700. Boa noite, Gol 9113, contato radar, suba para nível 360. Ao cruzar 2000, para autorizar a curva direita pro de Elefa. 2000 direita, Elefa, Gol 9113. 3858, autorizado final ILS X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Porta estabilizando o localizador do ILS X-Ray, tá? 3858. Europa 083, descendo via to 4000 feet, altimeter 31015. Down 4000 feet, 1015, Europa. Estabilizado, Xanamé 30. Xanamé 3100, chame Torre Salvador, em 1 no 8, decimal 6. 86, boa. Boa. Está bastante travado, o Xanamé 310. Pesado pista na zero, Xanamé 1-60 graus, 5-9. Livre pouso, Xanamé 310. 33 decimal, 25. 251, alternando 3325, 3306, boa noite. Boa noite. 3858. E3858, chame Torre Salvador em 1 no 8 decimal 6. 8.6. Controle voz, web 5810, prefere. Web 5810, boa noite, acione identificação, autorizado para o EDITAP, desça para o nível 050 QNH 1015. 050 1015, só não ouviu autorizado para o EDITAP, isso? Afirmativo, EDITAP. Para o EDITAP, 5810. Europa 083, descendo via to 2000 feet, and you clear ILS X-ray final runway 10, report established on the localized. Ok, down 2,000 feet, 05, clear ILS, airspray 10, Europa 083, call you something. Uno 3, chame centro Recife, 125 decimal 1, alterno, 133 decimal 25. 1251, 13325, gol no 6, 1-3, obrigado. Gol número 3, corrigindo, é, frequência 128 decimal 8, alterno, 126 decimal 0. Ok, então é 1288, 1260, gol 1-6, 1-3. Afirmativo. 2 momentos. Boa noite, Trip. Mantenha o ponto de espera. 2 momentos. Dessa via para 2000 pés, o QNH 10-105. Sem problema, pode estar na via 2015. Um 398, boa noite, acione identificação, autorizado para o EDITAP, desça para o nível 050, QNH 1015. Desce para o 050, autorizado EDITAP, convencido no 398. Autorizado, aliás, meu tempo. Controle Salvador, boa noite. Salvador Romeu, Mike, Costa, Romeu, Guilherme, da Sierra. Romeu, Max, Fox, Sierra. Chega da manda, desce para o nível de voo 060. 060, mais contato também. Salvador da 3, 8, 4. 50, o solo foi 5, 7, 1, 2, 9, solo. Autorizado a colagem, o trip, vento número 0 graus, 8 9. 5083, establish final, runway 0. Papa 083.